Primeira Rádio Óleos do Brasil do Mundo, enfim, para estar aqui para conhecer ele que já é uma realidade. Aliás, os veículos elétricos, os ônibus, os caminhões, os pesados elétricos já são um futuro que a gente já está vivenciando, é presente. Adalberto Maluf, seja bem-vindo mais uma vez ao microfone da Rádio Óleos. Henrique, o privilégio é meu, né? Sempre bom estar com você aí, falando um pouco sobre os ônibus fretados, aí os ônibus elétricos e tal. Olha, eu me lembro que uma das eventos, das feiras, você chegou a anunciar que seria possível ainda no Brasil a gente ver de perto um ônibus tipo rodoviário 100% elétrico, fretamento. E não é que essa realidade chegou e está aqui do nosso lado, funciona e é uma oportunidade para grandes negócios? Não, com certeza. O primeiro nicho de mercado onde os ônibus elétricos consolidaram, obviamente, foi o setor urbano, transporte público, na medida que você tem essa pressão para reduzir a poluição, né, os ônibus estão mais próximos da população, então legislações municipais, incentivos de cidades pelo mundo fizeram com que esse nicho fosse o primeiro a ser eletrificado. E a gente já está falando mais de 500 mil ônibus elétricos rodando em operações urbanas no mundo todo. O segundo nicho que faz mais sentido é o setor de fretados, porque você está lidando também com empresas, com o setor privado. As empresas cada vez mais buscam soluções que agregam a qualidade de vida dos seus empregados, né, os seus colaboradores. Se você pensar um ônibus fretado ali, seja pegando os funcionários, trazendo para a empresa ou fazendo transporte de uma sede para outra sede, você ir num ônibus silencioso, quer dizer, nós estamos aqui do lado de um ônibus, ele está ligado. Ele está ligado? Ele está ligado. Tem certeza? Certeza absoluta. E a gente está não só conversando. Aliás, aqui é o único ônibus ligado nesse espaço fechado. Sim. Aqui a gente está no espaço fechado, todos estão desligados, o nosso está ligado, o ar-condicionado, dá para ver até pelo vidro ali que ele está todo cheio de água ali por causa do ar-condicionado. Então ele tem esse benefício, porque os funcionários, à medida que eles vão para o trabalho ou estão voltando, né, ele pode descansar com mais tranquilidade, ou ele pode estudar, ele pode ir lendo. Né? É uma diferença muito grande você estar num ônibus silencioso. Você deve ter acompanhado, a gente lançou agora os 10 caminhões de lixo elétricos lá do Rio de Janeiro, e a gente pôs com os 10 caminhões ligados, né, na presença do prefeito do Rio de Janeiro, a gente pôs lá uma moça tocando violino e tal, cantando Garota de Ipanema, todas as músicas do Rio, e a gente conversando, uma coisa incrível, né? A gente, obviamente, em São Paulo a gente vai ter aí alguns lançamentos, algumas frotas nessas próximas semanas também. Isso fica muito claro, você tem lá 15, 10 ônibus elétricos ligados e não tem barulho. Então, o ônibus elétrico, ele não é só uma solução para estabilizar os custos, para reduzir a emissão de poluentes, ele também reduz o ruído. O ruído é um grande problema de saúde pública, né? A cidade de São Paulo tem um ranking lá, que eu vi uma pesquisa da Universidade de São Paulo, que a cidade de São Paulo é a segunda cidade com maior incidência de doenças mentais ou associadas à depressão e disfunções mentais. E cada vez mais existe uma correlação entre ruído, exposição ao ruído e o desenvolvimento de distúrbios mentais. Então a gente vê essa correlação cada vez mais nítida na academia, mas a gente ainda não tem certeza, não tem grandes estudos, não tem como comprovar isso. Mas uma coisa é fato, ruído prejudica a qualidade de vida das pessoas. Né? Então cada vez mais a gente vai ver empresas querendo ofertar isso para os seus colaboradores, né? De ter um transporte mais harmonioso, um transporte não só limpo, mas também silencioso. E depois a gente vai para a aplicação, que é uma aplicação genuína dele, que são os rodoviários. A gente já tem hoje na China, na França, agora recentemente começou uma operação no Peru, que é a primeira da América Latina, na Califórnia também já tem algumas. O fretamento, a autonomia dele, são de quantos quilômetros? Hoje, esse modelo de fretamento, ele vai fazer algo entre 350 e 400 quilômetros. Né? Tem que ser curto para poder... Então... para o fretamento, né, ali no dia a dia a gente tem clientes ali entre 150, 200, 300, então acho que é bem tranquilo. O rodoviário, né, o intermunicipal, a gente está começando com alguns nichos, temos aí pedidos e conversas com clientes, que basicamente é algo entre operações de 100 quilômetros, 150 quilômetros, né, alguns aqui em São Paulo, em outros estados. Então como ele faz várias viagens por dia, isso é um benefício para a gente, porque a gente vai rodar 600, 800 km por dia, fazendo algumas recargas, né, recargas rápidas. Em 30 minutos de recarga, você faz 80%. Ah, é possível? 30 minutos de recarga, continuar a viagem ou continuar a volta do ônibus? Sim, então hoje, na média, a gente está pensando que a cada 30 minutos de recarga, você vai ter 300 km. Então isso vai ser possível fazer alguns nichos de mercado, porque o ônibus elétrico ele chega a economizar 60% a 80%, na média 70% do custo operacional. Então se você rodar cerca de 200 km por dia, a conta fecha. A economia de diesel praticamente paga esse custo extra da bateria. Então se pensar que se a gente rodar 500, 800 por dia, a conta fecha. Você vê, por exemplo, as vans, né, os nossos furgões elétricos. O nosso primeiro cliente no Brasil foi a Eco Rodovias. Eles compraram 10 naquela época porque eles rodavam 500, 600 km por dia fazendo vistoria na Imigrantes, né, na Carvalho Pinto. Depois a gente expandiu para mais 30 entre clientes e agora, como noticiado pela imprensa, a gente vendeu mais 150. Então até o final do ano a gente vai ter 180 furgões elétricos rodando no Brasil. Então, no fretado também a gente vai ver isso. Fechamos alguns contratos já, a gente ainda não pode abrir os nomes, mas no começo do ano que vem a gente vai ver. Estamos agora aqui saindo da feira, esse ônibus vai para alguns procedimentos finais de homologação. Nossa expectativa é que até o final do ano todo o processo de homologação esteja entregue no Denatran. Então, algo como março do ano que vem, aí março, abril do ano que vem, a gente espera que o ônibus já esteja homologado e pronto. A gente vai ter essas primeiras entregas e vocês vão ver que essa primeira entrega vão ser para empresas líderes que estão pensando em melhorar a qualidade de vida dos seus colaboradores. Então, não só aquele fretamento que busca o colaborador para trazer para a empresa, mas também entre sedes das empresas, né? Então, esses primeiros nichos de mercado devem se consolidar. Cada vez mais as empresas também têm metas de reduzir a poluição, de melhorar a qualidade de vida dos seus colaboradores, né? Oferecer uma solução um pouco mais integrada, seja porque isso é bom para a imagem da empresa, seja porque isso faz sentido do ponto de vista econômico. E à medida com que a gente consiga superar esses gargalos da infraestrutura de recarga pelo país, né? Inicialmente a gente vai fazer aqui do interior de São Paulo para a capital, depois nichos entre São Paulo, Rio de Janeiro, né? São José dos Campos, hoje é uma cidade que já tem uma infraestrutura de recarga importante. Depois provavelmente vai para o corredor Belo Horizonte, o corredor Curitiba, mas à medida com que a infraestrutura de recarga saia do papel, a gente vai poder ir do Iapoque ao Chuí, né? Existe um nicho de mercado que ainda não está sendo muito bem explorado, que a nova resolução da ANEEL, né, do ano passado, que permite infraestrutura de recarga, vender energia para a mobilidade, isso abriu um leque incrível. Então, hoje, se você está na sua casa, você é um cliente cativo, né? Você não tem como sair da distribuidora, a não ser que você seja um cliente que consuma bastante, aí você pode ir para o Mercado Livre, né? Então, já no setor automotivo não existe essa regulamentação, você não é obrigado a comprar energia da distribuidora. A ANEEL criou essa figura do agente comercializador de energia, que ele pode comprar energia no Mercado Livre, de eólica, por exemplo, ou de energia solar, e te vender um pouco mais barato do que a distribuidora vende. Então vai se criar um nicho de mercado onde esses grandes postos, que são pontos de passagem onde o rodoviário para lá durante meia hora para as pessoas comerem e irem no banheiro, esse cara vai ter na mão um novo mercado que vai se abrir, que é ele gerar a própria energia, ele pôr uma usina solar ali, que vai estar gerando energia o dia inteiro, vai jogando na rede, ficando com crédito ou jogando numa bateria, e depois ele vai consumir essa energia e vender para o cliente. Quer dizer, de alguma maneira, hoje, muitos desses postos, ele ganha dinheiro vendendo combustível, né? E, obviamente, esse mercado vai continuar. Vai continuar esse negócio, essa novidade, essa realidade também abre portas para outros tantos negócios, como você está contando agora. Sim, quer dizer, vão se abrir esses novos negócios, possibilidades de novos investidores. Então, se os acionistas daquele posto, por exemplo, fizerem esse investimento, é um nicho de mercado novo para ele. Agora, se eles não fizerem esse investimento, alguém vai fazer, né? Porque existem oportunidades de mercado que são absorvidas. A gente vê hoje a infraestrutura de recarga, por exemplo, da Europa, você vê, ela foi feita muito mais rápido do que se previa, porque virou um negócio. E à medida que você tem negócio, que a conta fecha, mais e mais investidores trazem. E o setor financeiro, ele é muito rápido em perceber oportunidades. Então, a hora que tem... Eu já recebi propostas, eu já encontrei um monte de investidores que querem fazer essa infraestrutura de recarga, seja nas cidades, seja nas estradas, com energia solar, com Mercado Livre, com energia de eólica, né? Quer dizer, empreendedores têm. As soluções ainda não saíram do papel, porque é o ovo e a galinha, né? Enquanto não tiver o ônibus na rua, você não põe a infra, mas está todo mundo pronto. E o setor financeiro, ele é muito rápido em investir nas soluções que fazem sentido do ponto de vista econômico. Então, infraestrutura de recarga com energia limpa, quer dizer, a solução integrada do sol à roda, né, que a gente acredita ser talvez uma das principais tendências do mundo, o mundo inteiro fala hoje, o Fórum Econômico Mundial tem um relatório muito importante da grande transformação do setor elétrico, né, da geração distribuída, a digitalização, a eletrificação, o papel do veículo elétrico no centro dessa nova economia de veículo autônomo, compartilhado, de uma economia cada vez mais compartilhada e de uma rede elétrica que vai ser descentralizada e digital. Então, quem sair na frente e fizer essa mudança vai ter um diferencial para o mercado à medida com que ele deslanche. Então, eu acredito muito nessa transformação. O setor automotivo passa pela maior revolução da sua história. Durante mais de 120 anos, o motor a diesel, né, inventado lá pelo Rudolf Diesel, a gente tem lá, ele sempre foi ali, teve os seus pequenos avanços, mas ele é o mesmo produto que está aí há mais de 100 anos, chegou no máximo de eficiência 32, 35%. Já o motor elétrico já começa com 92, 95% de eficiência. Então, não tem como segurar uma revolução tecnológica como essa, na medida que, do ponto de vista econômico, ele é muito melhor. Então, o Brasil ainda, você viu algumas distorções, né? Aqui a gente subsidia o diesel e sobretaxa a energia, né? Essa é a realidade brasileira. Mas, à medida com que essas distorções estão sendo reduzidas, e elas estão sendo reduzidas agora, né? O diesel vai pagar o preço real dele e a energia cada vez menos, com menos burocracia para você poder gerar sua própria energia, para você comprar energia no Mercado Livre. E o Brasil tem essa peculiaridade de ter uma gama de energias renováveis incríveis, né? Hidrelétricas sempre foram o centro da nossa matriz limpa. Só que cada vez mais a água vai ser importante. Então existe uma pressão para reduzir o uso da água para gerar energia e apostar nas novas renováveis. Você pega eólica e solar hoje, já representa mais de 10% da nossa matriz. Então o Brasil tem essa vantagem de gerar muita energia à noite, gerar bastante energia de dia. Então você vai ter nichos de aplicação para recarga, seja de dia, seja noturna, com a geração distribuída, que vai permitir com que você tenha um mix de soluções que abrem portas para novas aplicações. Então, certamente existe uma revolução em curso, não só pela eletromobilidade, o veículo autônomo, conectado, né, que a gente sempre fala. As cidades inteligentes, né, que devem acontecer. Sim, para cidades inteligentes e o uso dessa informação, desse big data, né, cada vez mais a gente vai ver aplicações de blockchain, então veículo conversando com veículo, carregadores, quer dizer, um ônibus vai estar disposto a pagar 0,001 centavo para o ônibus da frente, para ele colar no ônibus da frente, sem distância, e poder ter menos... resistência do ar e economizar. Se você vai economizar 10% do consumo de energia ou de combustível, você não pagaria 0,001? Então, o desenvolvimento do blockchain está fazendo com que essas soluções acabem. Quer dizer, a gente está vendo algumas soluções de blockchain para trazer. Por exemplo, você pagaria 0,0001 centavo para o carro da frente, para o carro da frente avisar o seu carro que tem um buraco para você não cair no buraco e desviar? Né? Então são soluções que cada vez mais vão ser realidade para as pessoas. Parece tão futurista, mas não, isso estamos caminhando. Já estão aqui. Nós temos projetos hoje na China de veículos autônomos e blockchain, máquina conversando com máquina. Hoje, por exemplo, aplicações nossas, dos nossos trens, os monotrilhos na China, pagamento é com reconhecimento facial. Você vem andando ali, reconhece a face e já pagou. Quer dizer, são revoluções que já estão na prática aí. Então o setor automotivo vai passar por uma grande transformação. Eu fico muito feliz de ver que uma parte da indústria está antenada nessas mudanças, porque se a gente ficar muito para trás, a gente corre o risco do nosso parque fabril ficar obsoleto. Não adianta a gente estar produzindo lá uma tecnologia que ninguém mais compra. Produzir, a gente tem fábrica aqui no Brasil que produz Euro 3, que é proibido vender no mundo inteiro. Ah, vamos ter uma fábrica aqui para ficar vendendo para a Europa, para a África. né? Porque não pode mais vender para a Europa, não pode nem vender aqui na América Latina. Não faz sentido algum para mim, porque a China sempre vai ser mais competitiva para vender esses produtos de baixa qualidade. A gente tem que se especializar e criar tecnologia aqui. Se a gente não fomentar o mercado dos veículos elétricos aqui, não vão ter produtores de autopeças. Os nossos sistemistas não vão dar escala para poder fazer os investimentos para produzir essas autopeças aqui. Para criar tecnologia, criar soluções aqui, os novos aplicativos, as novas tecnologias de gestão de eficiência, de gestão de consumo, que vão fazer com que os veículos sejam mais eficientes. Você vê, por exemplo, o Rota 2030 trouxe uma promessa de fazer investimentos, mas infelizmente por pressão de uma parte da indústria, né, dessa indústria atrasada que a gente tem ainda no Brasil, uma parte dela, né, uma parte da indústria bem avançada. Mas eles conseguiram aprovar no Rota 2030 uma proposta de eficiência energética para pesado, que, do meu ponto de vista, é incabível com a realidade mundial. Né? Enquanto a China, a Europa, Estados Unidos, todo mundo tem metas, em 2030, um caminhão ou um ônibus fabricado na China vai ter que ser 30, 40% mais eficiente do que em 2010. Então eles estão investindo em tecnologia para essa eficiência. E aqui no Rota 2030, a proposta da Anfávia, né, aprovada aí por uma parte da indústria, que inclusive eu sei de grandes montadoras que foram contra essa proposta, mas eles aprovaram assim: 2018 a 2022 a gente estuda o assunto. De 23 a 27 a gente cria indicadores e adapta os softwares internacionais, né, o Vectro, para o Brasil. Aí 2028 a 2032 a gente cria um programa. Um caminhar de tartaruga. Aí eu te pergunto, Henrique, pensa comigo. A gente está competindo com exportações com a China. Então, um caminhão, um ônibus chinês diesel, em 2030, vai ter que ser 40% mais eficiente. Se o cara não for 40% mais eficiente, ele está fora do mercado. Porque o governo chinês põe uma meta, ele cumpre e ele obriga que todo mundo cumpra. Como que a nossa indústria aqui vai competir para exportar com a indústria chinesa? Se aqui a parte da indústria, quando o governo põe uma lei, ela faz de tudo para não seguir a lei, para derrubar a lei. Quer dizer, eu sinto ainda, numa parte dos executivos brasileiros, que eles estão muito mais preocupados com o bônus dele, com o benefício dele, do que com a sobrevivência da fábrica que ele trabalha. Porque 2030 está aí. 2030, talvez 30, 40, 50% dos empregos não vão mais existir. Dentro da fábrica, a gente está falando da automação, do uso da inteligência artificial. Obviamente, vão criar-se novos empregos. Né? É uma dicotomia entre automação e inteligência artificial e, de outro lado, a inovação, que vai criar esses empregos. Que ainda vão surgir, a gente nem tem ideia. Que nem tem ideia. E mesmo empregos numa linha de produção, numa fábrica, aplicações que vão ser diferentes. Então, se as nossas fábricas não ajudarem a fazer essa transição, se o governo não ajudar essas empresas a fazer a transição, a gente corre o risco de ficar para trás. Porque esses empregos do futuro não serão os mesmos empregos que existem hoje. Hoje, existem muitos empregos que a gente está falando de habilidades manuais, habilidades físicas, muito simplificadas. Apertar um botão, ver um número, escrever numa planilhinha, escrever a planilhinha no computador, jogar para lá, para depois um cara olha a planilha, bem, a gente precisa melhorar aqui, precisa melhorar aquilo. Daqui a poucos anos isso não vai existir. As máquinas vão estar conversando automaticamente, sensores e reconhecimento, vai ver quanto está... Vai ser tudo automático, a inteligência artificial vai fazer uma boa parte desse trabalho, robotização, automação de procedimentos. Mas vão ser criados outros empregos onde a gente vai precisar de novas habilidades. Habilidades cada vez mais cognitivas, habilidades tecnológicas, habilidades que a gente não está ensinando a nossa mão de obra hoje. Né? A gente não tem uma mão de obra qualificada. Então é muito importante que o SESI, que o SENAI, né, que as FATECs, que as ETECs façam essa revolução. A gente já vê hoje uma movimentação deles na indústria 4.0, que já traz princípios importantes. Mas a indústria 4.0 é algo que o mundo já faz há mais de 10 anos. Né? Então, além da indústria 4.0, a gente tem que pensar nessa economia 4.0, na cidade 4.0, nessas grandes revoluções tecnológicas que estão vindo, que vão obrigar a gente a mudar o perfil de qualificação dos nossos jovens. Hoje, na China, um jovem de 12 a 13 anos, ele está aprendendo a calcular algoritmos de inteligência artificial. Os nossos jovens com 15 anos ainda não sabem fazer equação de 3. Né? No PISA, que é aquela prova internacional que reúne tanto o setor público quanto privado, né? Não pensa que a educação privada no Brasil é muito melhor, no PISA, em matemática, a gente é número 58 de 62. A gente está nas últimas 5 posições. Então, no PISA, os 10% melhores do Brasil são iguais aos 10% piores do Vietnã. O 1% melhor dos estudantes brasileiros com 15 anos de escola pública e privada, 1%, é igual a 1% pior da Coreia. Eu não estou comparando com Finlândia, não estou comparando com Singapura, com Shanghai, que são os líderes do ranking. Eu estou comparando com a Coreia, 30 anos atrás, era um país pobre, que enfrentava os mesmos desafios do Brasil. Mas ele investiu em educação. Ele transformou investindo maciçamente nessas habilidades do futuro. Já que no Brasil, não. O nosso setor educacional ainda não está passando por essa revolução. 70% dos professores do Brasil em 2020, que são formados nos cursos de licenciatura, de bacharelado e tudo mais, eles vão estar sendo formados por EAD. 70%. Não tenho nada contra EAD, imagina. Eu faço cursos de EAD, adoro fazer cursos. Agora, como primeira formação, uma formação tão específica, você iria num médico que foi formado à distância? Seria no advogado? Você compraria um carro que os engenheiros que desenvolveram o carro foram formados por EAD? Mas é isso, a gente está colocando todos os nossos estudantes daqui para frente, estão sendo formados, e eu não sou contra os professores, muito pelo contrário, eu acho que a maior urgência do Brasil hoje é olhar esses 3 milhões de professores e falar como nós vamos qualificá-los. Que não tem como, vamos mandar embora todo mundo e vamos contratar gente nova com o dobro do salário e vai vir professor melhor. Não vai. Né? 70% dos estudantes que entraram em cursos para ser professores o ano passado tiveram nota abaixo da média do Enem. Entendeu? Então, eles, 70% de todos que serão futuros professores tiveram nota abaixo da média do Enem. Significa que, na minha percepção, professor ainda não é uma profissão valorizada. O médico está lá na ponta da média mais alta, o engenheiro está lá, né? O advogado. Então, a gente precisa da demanda para essa nova educação. E na minha opinião, o papel do setor produtivo é muito importante, porque se o setor produtivo não se integrar com a universidade, com as escolas técnicas, e mostrar para ele, olha, eu vou fazer uma transformação tecnológica, eu preciso de pessoas com esse tipo de habilidade, eu preciso desenvolver isso, porque eu tenho que criar aqui no Brasil essa tecnologia, essa solução, esse aplicativo, esse tipo de produto. A indústria, ela tem esse papel de fomentar. Então, se a indústria não fizer a transformação tecnológica devagar, paulatinamente, para essas tecnologias do futuro que vão ser a nova realidade, as escolas tampouco vão formar as pessoas para a gente. Então, o pessoal vão ter que importar a gente. É, eu acho que ainda se pudesse importar a gente, a gente sobreviveria. Mas o que eu acho que vai acontecer é que a gente vai fechar. A gente não tem fábricas aqui agora, esse ano. Fábricas líderes do Brasil, né? Fábricas super importantes, com produtos líderes de mercado. A gente está falando de carro que era líder de mercado, caminhão que era líder de mercado. O que aconteceu no começo do ano? Fechou. E depois o governo veio, não, vamos dar incentivos, vamos fazer isso, a gente vai salvar a fábrica. Me desculpa, mas não salva. Se você produz um produto que não é eficiente, os consumidores param de comprar. E aí não adianta, se você deixou esse nível de desvio de eficiência ser muito grande, não tem como correr atrás. A gente não tem como competir com o Parque Fabril do México, da Turquia, do Irã. O Irã hoje tem fábricas super tecnológicas produzindo produtos com maior eficiência do que no Brasil. Né? Então, a Índia vem passando por uma revolução tecnológica incrível. A China, não preciso falar nada, né? A China já lidera, já é a maior potência tecnológica do mundo em praticamente todos os principais setores aí brigando com o Japão, Estados Unidos e Alemanha. Então, se esses grandes países, grandes parques industriais do mundo estão fazendo essa revolução tão grande, o Brasil não pode ficar sentado no seu berço esplêndido achando que é possível a gente levantar a barreira e ficar protegendo o nosso mercado para as ineficiências porque o setor produtivo acha que não está disposto a investir. Né? Isso é um erro. A gente acabou de assinar um acordo no Mercosul e União Europeia. Daqui a 8, 10 anos vai estar zerado o imposto de importação entre a Europa e o Brasil. Entendeu? Hoje a produtividade da economia mundial, ela não para de crescer. Todos os países, se você pega os rankings de produtividade, todos os países são curvas ascendentes. O Brasil vinha numa curva ascendente. Até 2 anos atrás ele estagnou e caiu. Então, enquanto o mundo aumenta a produtividade, a gente está diminuindo a nossa produtividade. Então, as fábricas, a mesma fábrica de uma marca aqui europeia, a gente vê várias aqui, que produz lá na Suécia, na Alemanha, em vários lugares da Europa, vai ter filial aqui. O que vai acontecer? ela vai produzir mais lá e vai diminuir a produção aqui. A engenharia delas vai estar tudo lá e aqui a gente só vai ter gente de fábrica. É, a gente sabe, eu não vou falar nome, mas algumas montadoras brasileiras, internacionais, que têm presença importante no Brasil, já chegaram a ter 5 mil, 4 mil engenheiros fazendo pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Hoje você vai lá, eles têm 30, 40, 50. Então foram 5 mil empregos de engenharia de alta qualidade para pesquisa e desenvolvimento que sumiram, né? Hoje vira e mexe, você pega um Uber, você tem lá, o cara é engenheiro, tá no Uber. Já aconteceu comigo várias vezes. Porque ele não tem. Você acha que na China um engenheiro tá no Uber? Você acha que na Alemanha um engenheiro tá no Uber? Não tá, o cara tem emprego. Por quê? O governo cria o mercado, o governo pressiona o setor produtivo se une com a universidade, então esse tripé, governo, empresa, universidade, põe as diretrizes, criam-se as tecnologias do futuro e eles estão sempre se renovando, mudando e fazendo a nova tecnologia. Aqui no Brasil não, parece que cada um fala uma língua. O governo fala uma coisa, o setor produtivo fica brigando, querendo só melhorar o seu benefício, esquece da sociedade. E as pessoas que estão aqui esperando que o governo ou as empresas façam alguma coisa não conseguem mudar. Então acho que a gente vive hoje um momento único na história, um momento muito crucial, um momento importantíssimo, onde não existe uma liderança política forte para fazer essa transição tecnológica. Uma parte da indústria ainda que tem muito força e relevância política, ela ainda está focada em preservar suas ineficiências, muito mais do que desenvolver a indústria do futuro. Então acho que a gente tem um desafio grande, a gente precisa cada vez mais aproximar a universidade, o setor produtivo e o governo, criar essa visão de futuro, né? Muito parecido com o que o governo chinês faz. O governo chinês, a cada 5 anos, ele põe lá um plano quinquenal, essas são as metas, esses são os 12 setores estratégicos, eu vou pôr dinheiro aqui e vamos desenvolver. Lá uma empresa chinesa não questiona, né? O último plano estava lá, energia solar, mobilidade elétrica, isso e aquilo, todos esses setores vão ser fomentados. Você acha que alguma empresa chinesa fala, eu sou contra o governo, então eu não vou fazer isso. Eu não vou investir em elétrico, não. Eu vou ficar aqui produzindo diesel porque eu confio na minha tecnologia. Eu vendi ônibus diesel a vida inteira, eu vou ficar vendendo ônibus diesel. Não, o chinês corre atrás. Ele sempre vendeu diesel. Pô, agora eu preciso vender híbrido, preciso vender o elétrico, preciso fazer a revolução tecnológica. Então, o fato da gente ter um parque produtivo que às vezes reluta a fazer essa inovação, talvez esteja nos fadando a um dos maiores processos de desindustrialização do mundo. A indústria já representou 20% do PIB brasileiro, né? Caiu para 10%, tá. Você pega a indústria de transformação, ela já foi 10% do PIB, hoje ela é 4% do PIB, né? Isso não aconteceu na China. A indústria representava 35%, foi para 30%, voltou para 32%. Adalberto Maluf, para a gente encerrar aqui, você que está nos assistindo, está vendo como é importante falar do ônibus, mas que o ônibus tem um contexto além dele próprio, que é economia, educação, tudo isso que o Adalberto falou, aliás, uma verdadeira aula que a gente está tendo aqui, de observação e de chamada de atenção também. Esse produto que a gente está vendo aqui, terá compradores para ele nos próximos meses ou nos próximos anos? Olha, sim, a gente já fechou alguns pequenos contratos, né? Ainda são frotas muito pequenas, que vão ser frotas piloto, mas assim como a gente viu esse processo nos urbanos, né? Assim como a gente viu no resto do mundo, a gente vende as primeiras frotas, depois de 1 ano, 2 anos, eles vão estar testando, todo mundo vê que tem economia, que ele tem maior disponibilidade, que ele é bom do ponto de vista técnico. Obviamente, esses mesmos clientes vão expandir, e os outros clientes que não estiverem comprando, eles vão falar, pô, aquele cara está crescendo, está ganhando mercado. Porque cada vez mais as empresas de fretamento, bem, se o meu fornecedor hoje não tem um ônibus elétrico e o outro tem, eu vou trocar de fornecedor e vou para aquele. Então as empresas vão ter que correr atrás. É um processo sem volta. A Agência Internacional de Energia estima que até 2040 a gente vai ter mais de 300 milhões de veículos elétricos na rua. Então é uma grande revolução. Tem um monte de país que proibiu já a venda de veículo diesel, de veículo a combustão a partir de 2025, 2028, 2030. No Brasil, né? Fernando de Noronha, depois de 2022, não pode mais entrar carro a combustão, né? Depois de 2025, não vai poder rodar carro a combustão. Nós estamos com um projeto lá que vai levar um micro-ônibus para Noronha, que vai levar carros elétricos para Noronha, né? Então, se esse projeto der certo, a gente talvez tenha aqui o nosso modelo no Brasil, a nossa ilha paraíso, que possa ser uma referência para todo mundo. É uma revolução do ponto de vista tecnológico, industrial, e você falou muito bem, o ônibus não é só um produto de transporte. Ele é parte da economia, ele é parte do desenvolvimento urbano, da qualidade de vida, da saúde pública, ele é parte de uma visão de futuro para a gente criar esse emprego do futuro, reter os talentos, desenvolver talentos locais para que o Brasil possa continuar a crescer, se desenvolver, ter emprego de qualidade e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Muito bom. A Transolf deu um passo importantíssimo agora com a frota completa, os 15 veículos lá. É também algo que vai ser vitrine, né? Porque transporte da cidade de São Paulo é vitrine para o mundo. Isso deverá também chamar a atenção de outras grandes cidades do Brasil, né? Claro, com certeza. A América Latina foi a última realmente a entrar aí na mobilidade, mas sai hoje, a gente já tem 400 ônibus elétricos rodando em Santiago, né? Bogotá está comprando quase 600 agora, a gente já tem 60 ônibus, 64 rodando em Medellín, está falando de grandes frotas, em Guayaquil no Equador, está falando da Argentina, Uruguai, a gente já tem ônibus elétricos rodando em Montevideo, no Uruguai, há mais de 5 anos, né? Mas infelizmente o mercado brasileiro demorou um pouco mais, a gente tem um parque produtivo diesel importante, né, que de alguma maneira aí fez um lobby legítimo para manter os seus mercados. Os governos demoraram muito para sair na frente, mas a lei do clima de São Paulo é um exemplo positivo. A liderança da Transwolf foi uma liderança importante. Transwolf vai ter a maior frota do Brasil hoje de uma empresa única, né? Campinas tem 13 carros, 15, mas a gente está falando de duas empresas. Então a Transwolf começa com 15. Se tudo der certo e o ônibus performar como a gente imagina, tenho certeza que a Transwolf vai querer aumentar a sua frota, assim como outros operadores de São Paulo. A Transwolf é uma empresa muito boa, né? Ela se consolidou com expertise e um know-how técnico muito legal. Ela opera em áreas onde o transporte público ainda é bastante demandado, né? Ali na Zona Sul de São Paulo. Mas cada vez mais essa população que tem a oportunidade de sair do ônibus para ir para uma moto, para um carro, ela só continua no transporte público se você oferecer um transporte de qualidade. Não é mais aquela coisa do usuário. Cara, silencioso agora. Sim, e silencioso, né? Então, a Transwolf é pioneira, ela certamente vai colher os logros de ter sido pioneira no Brasil, de ter tido a coragem de implementar uma frota como essa, de fazer com que o mercado de São Paulo possa vir em operação comercial. Eu espero que outras empresas possam seguir o exemplo da Transwolf, espero que a própria Transwolf possa aumentar a sua frota e que, de alguma maneira, o transporte público urbano no Brasil seja qualificado, porque ele precisa melhorar. Se o transporte público no Brasil não mudar, não melhorar, não aumentar a qualidade, ele vai continuar perdendo passageiros e cada vez mais os custos serão maiores para o sistema. A agência, a NTP, lançou um relatório há pouco tempo atrás de que se 10% dos pagantes do sistema de transporte de ônibus em São Paulo fossem para o aplicativo, a tarifa aumentaria 35%. 10%. Se 20% dos pagantes do sistema de transporte público fossem para os aplicativos de transporte individual, isso impactaria 75% da tarifa. Para mim, isso seria uma sentença de morte para o transporte público. E os aplicativos estão aí, tem um serviço barato, de qualidade, chegando na porta da casa das pessoas, entregando na porta do trabalho das pessoas. Então, ou o transporte público faz uma revolução, ou ele está fadado a morrer, como morreu o transporte público dos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, eu acho que a gente está num momento crucial, cada vez mais os empresários do transporte público estão percebendo isso, ou eles melhoram a qualidade do material rodante, dos ônibus que eles ofertam, ônibus mais silenciosos, melhor qualidade, com USB, com Wi-Fi, com maior conforto, sem grandes solavancos, né? E com uma operação mais harmoniosa, ou eles vão continuar perdendo passageiros, cada vez vai ser mais difícil aumentar a tarifa, as prefeituras não vão ter condição de ficar subsidiando o sistema, são muito poucas cidades do Brasil que subsidiam o sistema, então para mim a mobilidade elétrica é uma solução para que o transporte público urbano possa dar uma nova guinada, aumentar o número de passageiros, entrar num ciclo positivo de mais passageiro, mais renda, prioridade, aí a gente vai demandar cada vez mais faixas exclusivas, corredores de ônibus, porque é questão de justiça social, né? Uma faixa de ônibus leva 20 mil, 30 mil pessoas, ele tem que ter prioridade do que uma faixa de veículo que leva 1.000 pessoas por hora sentido. Então é questão de justiça social. Eu sei que a classe média, os formadores de opinião pública, todos reclamam, uma faixa de ônibus tirou uma faixa do meu carro e tal, tal, tal. Mas cada vez mais, né, a gente tem essa conscientização, né, de que o que é melhor para a comunidade, o que é melhor para todos, é mais importante do que o nosso objetivo individual. Como foi dito na Buzzword, o ônibus é a estrela da mobilidade. Sim, o ônibus é a estrela e é o centro da mobilidade urbana sustentável. Por mais que o metrô, monotrilhos, novas tecnologias de VLT sejam importantes, ela nunca vai passar na casa de todo mundo e entregar no trabalho de todo mundo. 80, 70% das viagens vão continuar a estar pela superfície, em especial nos ônibus. Então a gente tem que investir na requalificação dos ônibus. Você tem cidades, por exemplo, Shenzhen, que foi a primeira cidade da China a trocar 100% da frota. Eles trocaram 16.500 ônibus, mais do que São Paulo, em 5 anos. Isso trouxe benefícios incríveis. Shenzhen, que era uma cidade poluída, hoje não está nem no ranking das 100 mais poluídas da China, né? E o que fez? Fez com que ela se transformasse, do ponto de vista tecnológico, atraísse os melhores cérebros do país, porque moram num lugar onde não tem poluição. E hoje Shenzhen é a capital de tecnologia da China. Muito bom. Né? Olha, mais uma vez, uma aula, uma grande alegria sempre conversar contigo, porque são reflexões importantíssimas desse cenário que envolve o ônibus, a estrela da mobilidade, como a gente acabou de dizer. Muito obrigado mais uma vez, Adalberto. Maravilha, é um prazer. Espero que todos os ouvintes da Rádio Ônibus possam gostar aqui das novidades. A feira está com muita novidade e certamente a eletrificação vai estar cada vez mais no nosso dia a dia e nessa mudança para um transporte público, para um sistema de mobilidade cada vez mais sustentável, justo e de boa qualidade para a população. Muito bom. Um abraço.